Nerd Connection, no Jovem Nerd. Anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd. Já foi 50 netcasts, ainda me sinto jovem. Aqui é Azaghal e o maldito roubou a minha piadinha. Ah, muito bom, estamos aqui unidos no 50º netcast para os mais educados. Sim, para os mais cultos. É, muito bom, são 50 netcasts. Agora preste atenção na conta. Na verdade, são 51. São 51. Então, porque a gente... Ou não. Porque eu, por exemplo, não considero os três primeiros. Bom, então, porque a gente tá falando que esse é o melhor de 50 netcasts, que na verdade nunca poderia ser o melhor de 50 netcasts, já que esse é o 50, seria o melhor de 49 netcasts, né? Não, mas... e o melhor de 50 netcasts, que não significa nada. Eu preferia ter feito no carnaval, continue dizendo isso. Peraí. Então... na verdade, como a gente teve o Nerdcast 28 A e B do Lost, então são 50 Nerdcasts e esse é o 51º. Então, antes de ouvirmos o melhor... Antes um pouco de história do Nerdcast. Em 2 de abril de 2006, o Jovem Nerd, num movimento revoltado, chamou dois desconhecidos para gravar. Que? Não, mas a... A Lady Largo, devo agradecer a ela, porque eu já estava ligado nessa parada de podcast e tal, que estava começando. E aí ela fez um podcast que me animou. E aí, pô, fazer isso no Jovem Nerd que merece. Então, entendeu? Temos que agradecê-la. Sim, nós somos pioneiros. Quem faz podcast hoje em dia está copiando sempre o Jovem Nerd. Vamos lá. Nós fizemos um concurso desde a semana passada, chamado concurso Eu Amo Jovem Nerd. E eu devo dizer que nossos nerds são todos extremamente patéticos. A gente recebeu muita fotinho, assim. A gente falou, o concurso era o seguinte: você expressar em uma foto, sem Photoshop nem nada, tirar uma foto de você demonstrando seu amor pelo Jovem Nerd ou pelo Nerdcast. E aí tem gente que manda foto assim, oi. Enterrado assim, na lama. Olha, eu amo o Nerdcast porque eu me enterro na lama. Exatamente, a gente recebeu bastante foto assim, a gente resolveu fazer um protesto, né? E funcionou, recebemos boas fotos essa semana. Mas na próxima vez eu vou ser bem mais explícito, o nome do concurso vai ser Eu Adoro o Nerdcast e por isso eu vou passar um vexame público na rua pra pelo menos 50 pessoas. Bom, então o seguinte, nós temos... A gente ficou entre três fotos, que são maravilhosas. Em seu próprio universo, né? São bem diferentes. Então, é o seguinte, a gente decidiu, em vez de nós, né, fazermos essa a escolha, né, esse parecer que é um Jabex, uma coisa assim, nós vamos abrir a votação. Você já deve ter visto aí no post do Netcast que as fotos estão em votação aberta para todos votarem. Vocês é que vão escolher qual é a melhor foto e quem vai levar a camisa. Afinal de contas, o Jovem Nerd é um site moderno, interativo, onde você pode sempre participar, mas não paga nada. Exatamente. Então vamos lá, gente. Vote no... Ainda. Vote nos três finalistas. Tem o Eduardo Aures Filho, que fez o altar do Jovem Nerd. Que nos deu muito medo. É verdade. Temos o Felipe Max Wolf, que fez a reprodução do Nerdinho em live action. Muito bom. E não pode falar muito bom. Por quê? Porque você vai influenciar. Mas eu falei que o primeiro eu tenho medo. E você falou que o primeiro você tem medo e o segundo falou que é muito bom? Sim. São dois predicados diferentes. E o terceiro é do Michael Teixeira, um rapaz muito corajoso. Sim. Com verdade, corajoso é a namorada. É verdade. Que está amarrada na cama porque o namorado quer acessar o Jovem Nerd, né? E ele tem que amarrá-la na cama pra isso, né? É um... Segunda-feira volta às aulas, né? Vote aí e fique com o melhor de 50 Nerdcasts. Estava lá jogar pega-varetas e o Azaghal ensinando. E o Azaghal não errava nenhuma, pegava todas as varetinhas. E aí o Putin virou e falou: mas caramba, tu és bom no pega-pau! Ai, muito